Mais um podcast começando, número 3. E dessa vez eu acho que vou dar um nome. Vai ser PedroCast. PedroCast é um nome que sugeriram e ficou, soa bom. Eu comecei com o número 3, com Burial, Exit Wounds, que é uma música que tá no single novo dele. Ghost Hardware, nome do single, saiu esse ano, há pouco tempo atrás, inclusive. E vou dizer... não é tão impressionante quanto o material que o Burial lançou anteriormente. Eu acho que enfraqueceu e o lance dele meio fantasmagórico e etéreo ficou um tanto quanto fútil. Dá para sentir assim, em comparação com o que ele já fez, tudo mais. É isso, é meio chato conhecer uma banda pelo trabalho ruim dela, né? Eu espero que depois esse concerto eu toque alguma coisa boa do Burn. Bom, vou dar sequência. E antes que vocês durmam. Vai! Introdução! Um, dois, três, vai! Quê? Ah, tá, tá legal. Continua. Vai. De novo, vai. Um, dois, três, vai. Thank you. Microfonia, tocou agora Steve Amor, do The Janders, banda de Santos, do meu amigo Cássio, que acabaram de voltar de uns shows em Minas Gerais, um hardcore tosco, assim, que pega muito bem um aspecto santista e trash. Pô, fica muito legal, um lance meio de Allen, que eu sei que eles gostam bastante. E logo depois teve duas músicas do Instinto Dissonante, banda de Brasília. Eles tocaram O Inimigo e Breve Eternidade. São duas músicas que estão na mesma faixa. E eu gosto muito dessas gravações. Acho que, na minha opinião, é bem melhor que as em estúdio. E o... Bom, o Instinto Dissonante acabou já, infelizmente. Mas é uma das melhores bandas de 77 que já surgiu no Brasil. Vamos ver o que vai dar isso no futuro. Tomara que algum dia apareça uma banda tão boa. Agora eu vou lançar um lance meio fazer uma coisa meio industrial. Fetus, Today I Started Slogging Again. E depois Monte Casaza com Climax. We'll be right back.

depois dessa trilha de filme pornô do Monte Casada, você... vou tocar agora um surpresa post-punk. Birthday Party, banda do Nick Cave vai abrir com Hamlet, pau, pau, pau. Nome genial pra uma música aí. Logo depois vem The Cramps com Weekend on Mars, numa bootleg de 78 em Nova York, que é muito legal. E acho que em 78 eles nem tinham lançado CD ainda. CD não, disco. Naquela época era disco, que se dizia. Como se eu tivesse vivido. A melhor banda do mundo faz sequência. Qual é a melhor banda do mundo? É óbvio que é o The Fall. Ele vai tocar Container Drivers. E fechando o podcast, aliás, o PedroCast, isso é um Maps com Blum, que era pra ser o nome desse blog e de mil outros projetos que eu tenho na cabeça. Devia existir mais bandas desses rockabillys, punks selvagens. Se alguém tiver indicação, me passa, por favor, porque é muito bom. Ok, vamos distribuir aqui, tchau e fica com esse som aí. We'll be right back. Days. Train lines stone and grey. Train lines stone and grey. Containers and the drivers. Containers and the drivers. Containers and the drivers. And the drivers. Okay, one. This is not that town. Big cigars come out of the ground. Sweat on their way down. Sweat on their way down. Containers. Containers. And the drivers. Containers. And the drivers. Ajax are distant violation. Communists are just part-time workers. And there's no thanks from the loading bay racks. On the containers and the drivers. Containers and the drivers. Containers and the drivers. For 2 days, look at a great port for 2 days. Train lines, stone and grey. Arrow, arrow, roll on, roll out. Up to the containers and the drivers. Sweep all their wages. The container drivers. Containers and the drivers. Stop. Your name.